não for a fundo. Tá bom. 3145, mantenha o ponto de espera. Vai lá, Delta 3145. 2000, Fotorá final, ILS Zulu D28, gol 1869. Autorizado a decolar da pista 28, vento 210 graus 089, após decolagem mantém a proa até 2500 teste. Mantendo a proa 2500, apaga a decolagem, iniciou a rolagem até 3145. 25, mantendo proto 2500, pés decolado aos 2000. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, chamou. 208 agora, obrigado, até mais tarde. Sargent 3145, patrão no meu. O 3145, contato radar, siga para o nível de 340, obrigado por vir à esquerda direto São José. Esquerda na projeção, subindo ao 340, tem o livro de restrições, tá? 3145. 3145, cancelado a restrição no estúdio. Cancelado a restrição, está no 3145. Controle, ela está matando o Leste, ela voou. Capão de Leção 1, eu tenho esses recordes de voo visual, no vídeo 095, tem legal no 09, até de descida. Já está legal a descida, tá? O Leste, ela voou. Eu tenho o Leste, eu tenho o Leste, eu tenho o Leste, eu tenho o 3145, precisa manter a proa 220 por 5 milhas devido a um cúmulo. 3145, até uma linda. Pois lenda. Autorizado a decolar, pista 28, vento de 200 graus 08 nós, após decolagem mantém a proa até 2500 pés. Será que vai Salvador, boa tarde, gol 1869, na final, visual. 1869, boa tarde, tráfego avistado, que é legal no 09, continua a aproximação. Eu tenho o DSBT iniciando rolagem no momento, cabeceira 28, senhor, reportaria pista livre. Gente, aguardando pista livre, gol 1869. Check-tem, pouso autorizado, cabeceira 28, vento de 210 graus com 0,5 nós. Gente, livre pouso, baixar travado, gol 1869. 367, decolado aos 04. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, mantendo pro até 2500 pés. Contato radar, sim, para mim, de voo 390, estou ligado com a esquerda, direto para o direto para o 3742. Entendeu, senhor, com a esquerda, na rua de Campo. Afirmativo, Agora. Ah, tá lá. Então. Ah, pera. 9 no solo aos 06. Primeira pista, próxima interseção à sua esquerda, Taxiway Charlie, e no chame solo Salvador na frequência 121 no decimal 9, Charlie. Sente livre à esquerda na Charlie, 129, gol 869. Boa tarde, o 6909, quanto espera pronto? O 6909 é autorizado a linha e manter pista 28. A linha mantém na 28. Santo 145, chame o Santo Recife, sequência no 28, pessoal 35, até o número 2318. 7-3-1-4-5, balante. Zulu 6919, autorizado decolar pista 28, vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Após decolagem, mantenha a proa até 2500 pés. Sente livre decolagem, o 6919, mantendo a proa até 2500. Controle Salvador, na vertical de Paris, encerra Golfe Oscar. Encerra Golfe Oscar, transporte no Seasa, quando de volta para o campo. Reportará na Seasa, ou de volta para o campo, encerra Golfe Oscar. Decolado ao 09, mantendo proa até 2500 pés, senhor chame controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Ciente, proa até 2500, vai chamar o 208, grato, bom término, amigo. Controle Salvador, cordial boa tarde. Azul do 6909 vai cruzar 1500 pés. 6909, contato radar, super nível de voo 320, via São Volo. Via São Volo, a curva à esquerda após 2500, né? Cuidado com o voo após 2000 pés, 6909. Após 2000 pés, 6909. Quatro da tarde, a sua linha de indicação, autorizado via Cigali TPP1 para o nível de voo 1 ou 0. Cigali TPP1. São 3367, chame o São 36, em 128, decimal 35. 2235, Salvador, visual do campo, proa da casa, serra Golfe Oscar. Até o momento da Golfe Oscar, chama a torre 1895. Chamar a torre 1895, serra Golfe Oscar. Salvador, proa da rotatória, visual do campo, Serra Golfe Oscar. Bom, Serra Golfe Oscar, chame na vertical da Enrimar para a transição de pouso pista no 7, para o meu Serra Golfe Oscar. Chamará na vertical da Enrimar, Serra Golfe Oscar. Sierra Salvador, posição em Rimar, Sierra Golf Oscar. Romeu Sierra Golf Oscar, pouso autorizado na pista 17, vento de 190 graus com 09 nós. Pouso autorizado, cabeceira 17, Sierra Golf Oscar. Eu confio na identificação, autorizado de investigar do PIT para o nível de voo 070. 070, faz o PIT, pode completar com o 363 para o 73? Eu acho que o regimento é mais do que o 945. Não escuta, prossiga. Tem algum registro de vista para a direita? Por enquanto não. Fechou 999, salvo tráfego 2028 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 085 em descida, para o nível de voo 190, 1-2-328. Ciente do tráfego, vai passar a posição saindo agora. Sai um pouco, sai um pouco. Eu tenho 894, salvo tráfego, 11-25 milhas, rumo sul. Primeiro de voo 150 em ascensão 320, um breve 90. Indy 32, 3894. Sofia. Pela sessão, eu tenho sobre a grande voo visual, separa a sessão do controle a 30 milhas. Zuno 6, confirme parte oxigênio. Mata ciente, livre backtrack, chame de velho taxway, Romeu, para o meu cérebro próximo. Livre Eu sou 954, vou passar o número de voo 050. 050, 3854. Pela 999, chamei o 135, 128, decimal 35. Recife, 2835, bom trabalho, 099. passar uma deixada de parede, cara. Os lugares estão no Zulu. Afirmativo, visual com o campo. Sim, na Cidade de Salvador, deixando a torre, 195, Juliette Tanguru. Juliette Tanguru. Controle de Salvador, muito boa tarde, o gol 91. 89, passa nível 258, 0150, com informação, vida. No final de 3 milhas da pista 17, vento em Salvador de 210 graus, com meia dúzia de nós, Kenigão no 020. Para a final, 3 milhas 17, Juliette Tanguru. Salvador, autoriza o gol 989 lá direto, o Pri. Até a chegada 989. Como 645, revisa o número 7 para 2209, ao número 2, na aproximação, reautorizado no vídeo de voo 050. 220, desce para 50, 1645. 3894, desce para 2006, ao lixo no 020, autorizado o final do ciclo de motor MSZ, estabilizado, reforço estabilizado. 2000 com 1018, reforço estabilizado, são 30394. Controle, libera a posição Anton para o ano 645. Na posição 645. Passar um pouco acima do 180, posição Anton. A pista é autorizada, 645. Obrigado. Juliette Tanguru. São Juliette Tanguru, tráfego avistado, pouso autorizado. Pista 17, vento de 200 graus, 07 nós, Quirinhão no 020, Popatango Juliette Tanguru. Pouso autorizado, pista 17, Juliette Tanguru. Livre táxi Juliette à direita, taxi Papa, estaciona a frequência livre, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, Guascas. Busca uma Mike Yankee, prossiga. Eu vou entrar em contato agora com a Infraero para solicitar uma viatura que entra, em contato com o senhor. Confirme, por gentileza, parte 4 ou parte 5? Estou em contato agora com a Infraero. Assim que eu tiver contato com a Infraero, o senhor me volta a chamada. Eu acabei de entrar em contato com a Infraero, solicitei um fiscal de pátio para a sua posição no meu pátio 4, no RAD. Assim que o mesmo entrar em contato com o senhor, tiver o contato, volte a chamada. Pela 645, após o FIT, foi na prova do seu habitat 363, deixa para 2500 PES, ajuste no 020, utilizado o sinal do procedimento IMS, XR, pista 2, outro reparto estabilizado. Completa a via, após o FIT 363, no 645, 2620. Prove Salvador, gol 9189. Possível. O procedimento em vigor é o ILS Zulu? Sim, o ILS Zulu está em vigor. Grato, gol 9189. É, passa agora o nível 148 para 110. Fecho 9189, já autorizado o nível de voo 050. É autorizado 050, 9189. Localizador, TAN 3, 894. 894, chama a torre, 3894, boa noite, tráfego visitado, Cregal no 020, pouso autorizado, pista 28, vento de 210 graus com 089. Tenho pouso autorizado na pista 28, TAN 3894. Estou uma graça de chave, mantendo uma linha de pé e chave para todos. Afirmativo, graças. Boa tarde, estou em identificação, autorizado de chegar de pit para o nível de voo 070. Autorizado de chegar de pit para o 040, pista 28, LS. Eu sou 143, meu chinelo, vigilante do 070, pista 28. 070, LS Zulu, pista 28, Ultra 645 chama a torre, ainda não 895. 2, 1, 8, 5, Brasil. Tem mais 1, 8, 9, do seu país, 020, autorizado final do procedimento MS do Comum, reporte estabilizado. Gente, é autorizado desse para 2010, para interceptar o Zulu, chamada estabilizado, com 9189. 6894, no solo aos 30, libera pista próxima, interseção à sua esquerda, taxiway Charlie, e chame solo Salvador na frequência 121.9. Linha Charlie 121.9. Torre, Papa Romeu, Tela Fantango. Romeu Charlie, Alfa Tango. Boa noite, tráfego ainda no estado. Continua a aproximação, chame efetuando esperas na vertical da Enrimar, com curvas à sua direita, aguardando a autorização de aproximação. Charlie Alfa Tango. Vamos ter parado na Enrimar, aguardando a autorização. Se possível, ponto parado, cabeceira 1 na festa. Enche, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, previsão de aproximadamente 1 minuto e meio de espera na Enrimar para seguir com a aproximação, ok? Ok, terei condições de aproximar direto para a mapa, se aceita seguir com o 7, nem com o 0? Aproximadamente 1 minuto e meio. Ok, grato. Pelo 645, cheque tempo, autorizado na pista 28, vento de 220 graus, 07 massa. Parado, senhor, está a visão com a aproximação na senhora do Zé. Obrigado, senhor. Alfa Tango, mantenha a posição, aguarde a posição. Grato. Charlie Alfa Tango, autorizado a aproximação. Atenção, autorizado pouso no passo de mata, vento de 1,7 a 0 graus com 6,2 de nós, Senegal no 020. Chame no solo controlado na mata, Papo Romeu, Charlie Alfa Tango. Autorizado o pouso na guarda da mata, vai chamar no solo controlado, Tango. Adiante, estaciona por ser livre, consórcio. 685 no solo 34, libera pista, próxima interseção à sua esquerda. E antes do X-ray Alpha, chame solo Salvador na frequência 121 no decimal 9. Chefe, aí na próxima esquerda e a 29. Salvador 6201, brisa, conhecida da linha, mantém 3328. autorizado em área manter a pista 28. Manter a pista 28, na 0. No solo aos 39, libere a pista próxima intersecção à sua esquerda, Taxway Charlie, e chame solo Salvador na frequência 121.9, Charlie. Entre, vai levando a Charlie, na próxima esquerda, e chamada Salvador 219, o gol 9189. Autorizado decolar pista 28, vento 220 graus 04 nós. Após decolagem, mantenha a proa até 2500 pés. Autorizado pista 28, mantendo 2500 após decolagem, na 20 na chave. Boa noite, tráfego avistado aqui Negão no 020. Pouso autorizado, senhor, na pista 28. O vento de 210 graus com meia dúzia de nós. Decolado aos 41. Mantendo pro até 2500 pés. Chame controle Salvador, frequência 120.8, senhor. 208.500, mantendo 00. Controle Salvador, 601, decolado, mantendo até 2500. Chinelo 201, contato radar, se quiser via saída solto 1, para o nível de voo 390. Via saída solto 390, 201, já estão entendidos que vou cruzar a esquerda. A gente não segue autorizado, 201, controle via saída solto 1. Via saída solto 901, já estão. Super 2, não copiei. 6143 vai continuar a aproximação, ok? Suficiente, confirme as sensações? É, motivo operacional. Vai fazer mais um procedimento. Obrigado, senhor. Então suba até 2000 pés e aguarde transferência para o controle de celular. 2000, aguarde transferência, 6143. Atenção, suba 4000 pés e aguarde transferência. Frequência 1201, vou direto para o Leda, restrito na Centena até 3, 0 de Salvador. Controle 8601, Leda. 8601, 3, o 1201 agora cotejando, se correspeita uma centena, manda o Leber. Deixa eu ver 201, emitindo tráfego 2027 milhas, rumo nordeste. Pegou o nível de voo no 60, descendo até o 110, voando 737-700. Gente, né, 201? 1966, descendo até o nível de voo 110, informe tráfego. Agora 10:05 milhas, rumo sul, pegando o nível de voo 060, descendo até 100, razão 320. O controle Salvador Chalem, meio no quadro direto. Precisa? Possível por outro mapa da distância da próxima do terreno aqui, direito.